Daniel. Joga de ladinho, desenrola, bate. Joga de ladinho, tá apanhando, tá lançando essa braba pra menorzinho. Tá apanhando, tá lançando essa braba pra menorzinho. Desenrola, bate. Joga de ladinho, desenrola, bate. Joga de ladinho, tá apanhando, tá lançando essa braba pra menorzinho. Tá apanhando, tá lançando essa braba pra menorzinho. Vai, beat diferenciado que faz o seu corpo se mexer sozinho. Vai, pediram na lança uma prova pros cria relíquia em brasa com os novinhos. Tu manda na malha e molhaça na pura envolvência, muito chulozinho. Acompanha os dias da dança nesse hitzinho. Olha a coreografia. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Tá apanhando, tá lançando essa braba pra menorzinho. Tá apanhando, tá lançando essa braba pra menorzinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho.